A caminhada é na estrada, mas a luz me guia. Um cidadão pela cidade em passos lentos, calmo. Resgatado pela verdade, lendo lindo salmo. Se abastecendo e sabendo que lhe foi dada herança. Se envolvendo e vendo com fé a esperança. Porque no passado se enquadrava em outro quadro. Destino diabólico, resultado equivocado. Alienado, ato de alta conquista. Passos em falso, falsas fitas. Criminalidade em vista, em frente do espelho. Com as pupilas dilatadas, com a pele toda suada. Após um grande tanto dilatadas. O álcool foi a porta de entrada. Mas do que cego estava, organismo não aguentava. Fumava, cheirava, pipava, roubava e até traficava. E o diabo gostava quando eu viajava. Embriagava, vomitava, em casa não voltava. Tava, acredite, tava, é passado, tava. Agora eu sigo outra estrada. Hey, siga você também essa outra estrada. Não desista de viver. Com mais calma, louvando, lavando a alma. Obras feitas, perfeitas, merecedor de palmas. Mudou minha vida, então pode mudar a tua. Tua mente confusa no mal que nela atua. Que te acorrenta aos poucos, te sufocando aos poucos. Vivendo esta vida, problemas não serão poucos. A vitória é certa, pra quem toma atitude certa. Se mantendo alerta, fique esperto ou esperta. O terrorismo é verdadeiro e global. Globalizando a tragédia, vínculo letal. Então que tal ser um soldado universal? Não lá em Hollywood, mas no mundo espiritual. Alimentado pelo livro da vida. Da vida eterna, paz eterna, forças pra continuar. Firme, orando bem firme. Honrando ao rei firme. Edificando a casa sobre a rocha firme. A tempestade é superada na batalha. Pelo fogo do espírito e não da palha. Infelizmente no nosso meio tem os desistentes. Eu que não serei o elo fraco da corrente. Ou inconsequente, tipo aquele que nem se importa. Jesus está voltando, eis que bato a porta. Pense direito, mude sua vida, dê um jeito. Aceite o perfeito que morreu pelos imperfeitos. Desista de viver. Viver num jogo de verdade nunca é tarde. Pra superar toda a maldade nunca é tarde. Pra recomeçar uma nova vida nunca é tarde. Pra cicatrizar sua ferida com paciência, descansando sua cabeça. Delete o passado e as velhas coisas, esqueça as boas mereça. Sendo bem competente no plantio da semente, um fiel servente. Veja, o vazio nos satisfaz. Busque as promessas, boicotando o que não traz paz. Ha, derrota em mim não tem pairado. Cheguei para marchar em direção de um reinado onde o mal a si próprio enforcarás. Não aguentarás, lutarás, mas desistirás. Tá derrotado, as trevas a luz nunca atura. A maranata acabará com toda escravatura. A escritura é mais que uma estrutura. Deve ser espalhada toda criatura. Com a sabedoria de um guia, dispensando discussão. Embaixador de Cristo aqui na terra, essa é minha missão. Vocação, todos temos, porém convocados. Estamos desde o princípio que fomos destinados. Ao ventre materno ligado no amor eterno. Quem não pregou religião, status famo terno. Somente no interno investiu quando esteve na terra. Pregou amor, pregou perdão e o mal lançou por terra. Seja soldado, na vida veja a validade. Marche, lute, avante pela liberdade. Busque a verdade ultrapassando as aflições. Louvado seja o rei dos reis, rei das nações. Com as lições de vida sem malignidade. Acorde pois, Deus não é mentira, é verdade. De viver, não desista de viver. Não desista de quem não desista. mulher.